Saúde é o tema. Olá, ouvintes das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz, a epilepsia é uma condição que afeta cerca de 2% da população brasileira, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela é também uma doença repleta de mitos. Alguns acreditam que ela é contagiosa, já outros a consideram fruto de manifestações espirituais ou mentais. No Saúde é o Tema de hoje, vamos dar informação sobre epilepsia para que possamos entender a doença e conviver e até ajudar as pessoas que são acometidas por ela. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Hoje, na edição do Saúde é o Tema sobre epilepsia, vamos conversar com uma médica neurologista e neurofisiologista, professora da Universidade Federal de Pernambuco, Maria Dulce Gomes. Doutora Dulce, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema. Bom dia a todos. Bom dia, Isabel, Paulo. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente consiga trazer algumas informações e desmistificar esse assunto. Estamos contando também com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Paulo Felipe, que vai fazer as perguntas aqui comigo hoje. Paulo, também seja muito bem-vindo novamente aqui à bancada do Saúde é o Tema. Obrigada, Isabel. Bom dia aos ouvintes, bom dia, doutora Dulce. Prazer estar aqui com todo mundo hoje. Doutora Dulce, vamos começar falando um pouco sobre o que é que seria, de fato, a epilepsia? Tá. Então, epilepsia, na verdade, ela é um distúrbio. Não é só uma doença, é um conjunto de doenças que levam à disfunção cerebral transitória, né? Não é uma coisa permanente. Então, é um distúrbio crônico em que você tem como manifestações a presença das crises epilépticas. E o que são crises epilépticas? São manifestações clínicas decorrentes de uma atividade anormal dos neurônios corticais, dos neurônios cerebrais, que levam a uma disfunção transitória. E essas manifestações clínicas são variadas de acordo com a localização dessa manifestação, dessa descarga anormal. Então, você pode ter abalos motores, alterações comportamentais, alucinações visuais. E essas manifestações, elas ocorrem em crises que duram minutos podem durar vários minutos, alguns segundos. Então, a pessoa que tem epilepsia é a pessoa que tem essas crises de forma recorrente, num curso crônico, tá? Mas ela tem um substrato anatômico. A epilepsia é por uma alteração da atividade neuronal que é anormal naquele determinado momento. Certo. Doutora Dulce, quais são as principais características de uma crise epiléptica? Olha, as crises epiléticas, elas podem... A gente classifica elas em focais, quando ela quando ela vem de algum ponto específico do cérebro, ou generalizadas. E essas crises focais, elas vão depender de que localização acontece essa disfunção, essa descarga normal, tá? Então, a característica vai depender muito de qual é o foco epilético. Então, pode ser alterações motoras, então, abalos motores... Não existe só aquela crise que todo mundo conhece, com abalos, com liberação esfinteriana, com mordedura de língua. Aquela é uma crise motora generalizada, mas algumas crises podem acontecer apenas só com um abalo no braço, às vezes é só tipo um choque, tá? Existem algumas manifestações que podem ser só comportamentais, a pessoa pode ficar desconectada do ambiente, desligada, você fala com ela não cai, ela não bate, mas ela está desconectada, ela não está ali em si. Pode ser, algumas crises podem ser manifestação, por exemplo, só como se fosse uma dormência, um formigamento no braço, na face. Então, o que é comum de características de epilepsia, de crise epilética. É a crise que se manifesta naquela pessoa sempre do mesmo jeito, com um início e um fim geralmente espontâneos, tá? Então, geralmente, a pessoa que tem uma crise motora, sei lá, abalos no braço esquerdo, as crises dela geralmente tendem a ser desse jeito. As pessoas que têm alteração da consciência tendem a ter crises sempre iguais. Então, quando a gente tem uma manifestação transitória que sugere uma alteração do cérebro, uma alteração cerebral transitória, sempre do mesmo jeito, há uma suspeita de que aquilo seja uma crise epilética. E, doutora Dulce, existem diferentes tipos de epilepsia? Sim, existem diferentes tipos. Epilepsia é um termo que abrange muitas doenças diferentes, tá? E várias causas. Na verdade, qualquer coisa, qualquer insulto, qualquer doença, qualquer distúrbio que leve a uma disfunção no córtex cerebral, que é aquela região... Se você lembrar de uma foto do cérebro, você vê que o cérebro ele é todo enrugadinho, né? Cheio de sulcos e de giros. Então, aquela parte enrugada mais externa do cérebro é chamada córtex cerebral. E é dali que surgem as crises epiléticas. Então, se você tiver, por exemplo, uma cicatriz de um traumatismo craniano, de um AVC, de uma meningite, uma encefalite, pode dar alguma alteração naquela região do tecido que pode ficar epileptogênica. Alterações genéticas podem levar a alterações da formação do córtex e serem epileptogênicas, tá? Então, existe uma gama de causas para a epilepsia. Então, existem vários tipos de epilepsias, de acordo com a causa. E a gente classifica, principalmente, de acordo com as crises. Então, epilepsias focais, epilepsias generalizadas ou epilepsias combinadas, quando você tem os dois tipos de crises. Estamos recebendo agora também a médica neurologista formada pela Universidade de Pernambuco, Moema Peizino. Seja muito bem-vinda aqui à bancada de saúde ao tema, doutora Moema. Bom dia a todos. Obrigada. Aproveitando que você chegou agora, eu vou te perguntar o que é que pode desencadear o desenvolvimento da epilepsia. Então, a epilepsia tem diversas causas, certo? Desde genéticas a causas adquiridas, certo? Por exemplo, uma pessoa pode ter um AVC e após um AVC, aquela região cicatricial pode levar a uma epileptogênese, pode levar a pessoa a ter uma crise epilética. Pode ter também por um trauma, uma pancada na cabeça, pode deixar uma sequela de ter crises. Pode ter um defeito genético, um defeito de metabolismo, desde pequenininho e já nascer com a predisposição para ter crise, né? Então, desde causas herdadas, desde causas genéticas, a causas adquiridas. Às vezes a gente consegue ver, né, e detectar na imagem e descobrir uma lesão, e muitas vezes a gente não consegue. Mas não é por isso que a pessoa não tem a epilepsia. E doutora Dulce, a epilepsia, a gente pode dizer que ela é mais frequente em alguma população ou alguma faixa etária da população? Sim, a epilepsia ela tem dois picos de prevalência, ou seja, ela tem duas faixas etárias em que é mais comum de você encontrar. Na infância, primeiros anos de vida, principalmente os primeiros dois anos de vida, e na idade já de idosos, acima de 60 anos. São as duas faixas etárias em que a gente tem uma maior prevalência de epilepsia. Agora, em relação à etnia, à região geográfica, classe social, ou qualquer outra característica demográfica, nesse ponto, a epilepsia é bastante democrática. Ela pode aparecer em qualquer uma dessas situações. Em qualquer local do mundo, em qualquer etnia, em qualquer profissão. Não tem diferença importante entre os sexos. Então, o que realmente diferencia é só ela ser mais prevalente nesses dois extremos de faixa etária. Só complementando, a gente costuma dizer que para ter uma crise epilética basta ter um cérebro. Então, qualquer pessoa que tenha um cérebro, ela pode ter uma crise epilética, independente de onde ela esteja, independente onde o que Dulce falou, né? O que a doutora Dulce falou, independente de sexo, idade, classe social, epilética. E a epilepsia pode começar em qualquer região ou idade. E, no caso, a epilepsia também pode ser genética, doutora Mãe? Sim, existem causas genéticas, né, que a gente tinha falado, da etiologia, né, podem ser genéticas, podem ser metabólicas, podem ser tumores, existem várias possibilidades de doenças que possam levar a ter a esquerda epilética. Doutora Dulce, a gente sabe que a epilepsia ela pode se manifestar de várias maneiras e na população geral, mas quais são as possíveis complicações de uma epilepsia não tratada, por exemplo? Olha, vai depender muito do tipo de epilepsia, claro, mas uma epilepsia não tratada numa criança, dependendo da que a gente chama carga de epilepsia, dependendo da frequência de crises, dependendo do tipo de crises, dependendo do tipo de epilepsia, ela pode ter repercussão no desenvolvimento neurológico. Se for um adulto, ela pode ter repercussão, além de ter repercussão cognitiva, claro, dependendo do grau da epilepsia, ela pode ter repercussões sociais. Uma pessoa pode ter problemas ocupacionais, problemas de relacionamento, né? E no idoso, obviamente, dependendo do tipo de crise que ele tenha, que não esteja controlada, causa risco de acidentes, risco de quedas e, obviamente, risco de vida. Então, em qualquer faixa etária, você vai ter prejuízos importantes de não se tratar a epilepsia. Dependendo do tipo da crise, do tipo da epilepsia e da carga, esses prejuízos podem ser mais graves ou menos graves em relação a risco de vida, mas em relação à qualidade de vida, com certeza, a falta do tratamento e do controle causa prejuízos. Desde pequena, como a doutora Dulce falou, né, desde pequenas, de pequenos acidentes domésticos, a perder o emprego, até morte, né, um acidente mais grave, poder levar à morte, e às vezes a gente tem outras alterações que também é importante a gente falar, né? As pessoas que têm epilepsia, elas têm uma chance maior de depressão, de doenças psiquiátricas. Então, é importante que a gente conscientize sobre isso e fale sobre isso, né? Em um pós-crise, em uma alta frequência de crise, pode levar a uma piora do ponto de vista de depressão, de ansiedade. Então, a gente tem que sempre tem isso, né, e nos idosos também, uma preocupação também com os aspectos cognitivos, né, com de forma simples, da memória, né, das funções cerebrais, que podem também piorar com crises epiléticas. E como é que é feito o diagnóstico da epilepsia, doutora Moema? Então, para a gente chamar de epilepsia, a primeira coisa que tem que acontecer, né, o mais importante é que hajam as crises epiléticas. A gente tem que lembrar que as crises epiléticas nem sempre são convulsões, né? Convulsões são aqueles movimentos que a maioria das pessoas já viu, ou já viu num filme, ou já viu na rua, mas que conhece. Então, existem crises epiléticas que são mais sutis, né, então existem crises que de sair do ar, por exemplo. Então, existem crises de mexe um lado do corpo, né? Então, tem vários tipos de... Então, para a gente chamar de epilepsia, a gente tem que ter crise. Até 2014, se dizia assim, que eu tenho que ter mais do que uma crise, com mais de 24 horas de tempo entre elas. Então, tem que ter tido uma crise num dia e outra crise com mais de 24 horas de tempo entre uma crise e a outra, e essas crises terem deve ter tido ocorrido espontaneamente, isto é, nada provocou aquela crise, isto é, aquela pessoa não ficou 5 dias sem dormir, não estava com meningite, não estava com AVC, ela estava bem, de repente teve uma crise, e em outro momento ela também estava bem e teve outra crise, certo? Então, esse era o conceito até 2014. Esse conceito permanece. Só que, de 2014 para cá, a gente adicionou alguns outros critérios, alguns outros pré-requisitos que a gente pode chamar também de epilepsia, certo? Então, hoje em dia, se você tiver uma crise só, mas se a gente conseguir ver nos exames complementares que existe uma chance maior de 60% de ter uma nova crise, a gente, mesmo sendo uma crise só, a gente já chama isso de epilepsia, certo? Ou quando a gente tem alguns sinais que a gente consegue determinar que aquilo ali é uma síndrome epilética. Então, a gente também chama esses quadros de epilepsia. Então, para dar um exemplo simples, digamos que a gente está avaliando uma pessoa idosa e teve um AVC há um ano, e um ano depois, ela espontaneamente, bem na sua casa, ela começa a ter uma crise. A crise dela começa no braço, que ela ficou com sequela do AVC, e depois progride, e ela chega no hospital para ser avaliada, e a gente vê que teve esse AVC clinicamente, no exame físico, no exame complementares, e mesmo sendo uma crise só, a gente já chama a gente já chama de epilepsia, porque a gente sabe que aquela lesão que ela teve do AVC é uma lesão que tem uma muito alta chance de recorrência, maior que 60%, então a gente já indica tratar e já dá esse diagnóstico. Doutora Dulce, doutora Maema tinha falado sobre algumas vezes a gente vê epilepsia na mídia, né, em algumas... E aí quando a gente vai consumir mídia, às vezes aparecem aqueles avisos de luzes piscantes. A senhora pode dizer para a gente qual a relação entre luzes piscantes e a epilepsia? Sim. Na verdade, existem algumas epilepsias que a gente chama fotossensíveis, tá? A epilepsia, como eu já falei, existem várias causas, mas a pessoa que tem epilepsia, ela tem alguns fatores que podem predispor a você descompensar. Então, obviamente que cansaço, privação de sono, tudo isso pode levar a uma pessoa com epilepsia ter uma descompensação das suas crises. Por isso que a gente fala, né? Cuide-se bem, alimente-se bem, durma bem. Mas algumas pessoas têm alguns fatores desencadeantes a mais. Algumas epilepsias, principalmente algumas epilepsias genéticas, elas têm uma fotossensibilidade maior, elas são fotossensíveis. Tá? Então, quando elas são expostas a determinada frequência de luz intermitente, ela pode ter desencadeamento de descargas e de crises epilépticas. E isso é uma coisa que a gente, quando está investigando a epilepsia, geralmente a gente faz os exames complementares, e um dos exames de rotina que a gente faz é o eletroencefalograma. Nesse exame, que é aquele exame que você coloca os fiozinhos na cabeça e faz o registro da atividade cerebral, nesse exame, a gente faz uma prova de ativação, que é justamente essa fotoestimulação intermitente, com essa luz piscando. Para a gente tentar detectar se aquele paciente tem essa sensibilidade. E, claro, esse paciente vai ser um que vai ter que ter mais cuidado ainda do que outros com esse tipo de estímulo, tá? Então, sim, paciente com algumas epilepsias, principalmente os pacientes... Justamente aqueles pacientes mais jovens, eles estão na faixa etária das epilepsias mais fotossensíveis. Então, é justamente aquela idade que você vai, sei lá, para uma balada, tem aquela tentação de tomar uma bebida alcoólica, de passar a noite em claro e de ir para um lugar que pode ter luz piscando, é a receita ideal para ter uma crise de escape. Então, isso não é mito, é verdade. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre epilepsia e estamos contando com a participação da médica neurologista Dulce Gomes e a participação também da médica neurologista Moema Peizino. Moema, como é que é feito o tratamento para epilepsia? Ela tem cura ou a pessoa precisa aprender a conviver com ela? Então, vamos lá. Então, são duas perguntas. A primeira, né? A gente trata com fármacos, né, os fármacos antiepiléticos, né, existem diversos fármacos, diversos tipos de crise. Então, quando a gente avalia o tipo de crise que a pessoa tem, o tipo de comorbidade, o fármaco do vizinho pode ser péssimo para você. O fármaco da pessoa que outra pessoa que usa epilepsia, não necessariamente é o melhor fármaco para aquele indivíduo. O tratamento tem que ser individualizado e pensado de acordo com o que a gente está vendo, tá? Com os sintomas e com as comorbidades de cada um. Tratando com a medicação, se a gente considerar 10 pessoas com epilepsia, 7 delas vão ficar livres de crises tomando o remédio, certo? Então, isso tem uma chance, a gente vê que a chance de controle das crises é muito alta, desde que a gente faça a medicação correta, na dose correta. Então, a chance de remissão é muito alta. Existem alguns tipos de epilepsia, na verdade, que elas são idade dependentes. Então, existem alguns tipos de epilepsia. Doutora Dulce, tem muito mais propriedade para falar sobre isso, porque ela é neurologista infantil, mas existem muitas epilepsias na infância que, às vezes, não precisam nem tomar remédio. O paciente, depois de 3, 4, 5 crises, ele remite, né, não tem mais nenhuma crise na vida, ele teve diagnóstico, mas depois daquela idade, 10, 20 anos, ele não vai ter mais crises e vai ficar, entre aspas, curado, né? Hoje em dia existe o conceito de remissão. Então, nos casos que a gente consegue, nos casos dessas crianças que passam da idade esperada de ter crises, e no caso dos adultos, outras pessoas, que depois a gente consegue tirar o remédio e elas ficam 10 anos sem crise, destes 5 anos sem tomar medicação, a gente consegue chamar isso de remissão, certo? De que aquela epilepsia está resolvida, né? Mas o termo cura é um termo que a gente tenta evitar, né? Porque dá uma benignidade que pode levar a uma falsa segurança excessiva, certo? Mas eu achei interessante, uma vez eu fui num evento de um grande especialista, na época que se falou dessa questão desse conceito novo de cura, né, de remissão, e ele disse que ele tinha um paciente que o sonho dele era ser piloto. E eles conseguiram liberar, né? Depois de 10 anos sem crise, 5 sem medicação, todos os exames controlados, eles conseguiram liberar esse paciente para ser piloto, o que seria impossível antigamente se não houvesse esse conceito de remissão. Então, existe sim essa possibilidade de controle. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva, muitas vezes, quando a gente avalia o paciente com epilepsia, porque na grande maioria das vezes a gente consegue ajudar. E naqueles 30% que não resolvem com medicação, não está tudo perdido. A gente tem outras opções a oferecer também. Então, a gente pode ser um paciente candidato à cirurgia, pode ser um paciente candidato a um estimulador vagal, que é um dispositivo que parece um marca-passo, assim, que faz um estímulo. Existe também uma dieta especial que pode ser usada em alguns casos. Então, é muito difícil a gente dizer, não tenho o que fazer por você. A gente sempre tem alguma opção, alguma meta, algo a seguir para tentar. Isso é muito confortante para a gente que trata epilepsia, né, e para o paciente também. Né? E não desista, estamos aqui e temos alguma coisa para fazer juntos. Aí, no caso, doutora Dulce, já que Moema falou sobre a questão da dieta, existem alimentos que podem ajudar, de certa forma, tanto há com que o paciente deixe de ter algumas crises ou diminua as crises, e tem também alimentos que possam ajudar ele a ter crises? Veja, isso é um tema muito controverso. Muita gente, né, trabalha com dietas, retiradas, alimentos, alguns suplementos, alguns a gente vê muito, mas o que realmente é consenso, o que é indicado do ponto de vista de dietas para tratamento de epilepsias, são basicamente as dietas cetogênicas e a dieta de Atkins modificada, principalmente a dieta cetogênica. Essas são dietas que realmente são comprovadamente eficazes na redução de crises. Elas são usadas, como o Moema falou, em casos especiais, né? Então, quando a gente tem o que a gente chama de epilepsias farmacoresistentes, que são as epilepsias de difícil controle, esses 30% que o Moema falou, a gente precisa realmente de dispor de algumas estratégias não farmacológicas para ajudar. E a dieta é uma dessas. Então, a dieta cetogênica e, em alguns casos, a dieta de Atkins, que é um outro tipo de dieta, nas duas dietas há uma restrição de carboidratos. A cetogênica, ela privilegia o uso de gorduras. A de Atkins, proteínas e gorduras, numa proporção mais equilibrada. E o objetivo dessas duas dietas é realmente fazer com que o cérebro se modifique, o metabolismo, para começar a utilizar outras fontes de energia que não os açúcares, que não os carboidratos, tá? Durante essas dietas, a restrição em carboidratos, ela realmente existe. É uma dieta que precisa ser acompanhada por uma nutricionista treinada e especializada, não é qualquer pessoa, tá? Então, nesse caso, existe essa restrição. Essa é uma dieta comprovada. E, obviamente, que se for um paciente que tenha alguma doença genética diagnosticada, algum erro inato do metabolismo e que não possa ser exposto a determinados alimentos, isso também vai ser conversado e trabalhado, tá? Existem ainda algumas epilepsias, e aí na minha faixa etária, como Moema falou, Moema é a doutora dos vozinhos, eu sou a doutora dos bebezinhos. Eu fico na faixa etária mais pediátrica, Moema pega essa faixa etária mais tardia. E na minha faixa etária, existem algumas epilepsias, isso é bem interessante, porque essa semana eu estava falando isso no Instagram, e um monte de gente procurando saber sobre as epilepsias que a gente chama responsivas a vitaminas. Então, existem algumas epilepsias genéticas que você tem uma resposta dramática, são epilepsias graves, começam com a criança com semanas de vida, às vezes ainda no berçário, com um estado de mal epilético, você faz as medicações tradicionais e não resolve, e aí você faz uma infusão de vitamina B6, piridoxina. Existem pelo menos uns 5 tipos genéticos de epilepsias que respondem bem ao uso da piridoxina e têm uma resposta dramática. Então, essas pessoas precisam da suplementação da B6 para cuidar da sua epilepsia. E até outras epilepsias que não são deficiência de B6, mas respondem bem, porque a vitamina B6 é um cofator de muitas vias metabólicas que no bebê podem estar alteradas. Então, existem sim algumas estratégias de alimentação, de suplementação, de dieta e de restrição. Mas não é uma panaceia. Ai, a gente vai comer óleo de peixe, ai, vai restringir açúcar, ai, vai restringir isso. Até porque a nutrição da pessoa com epilepsia precisa ser bem cuidada. Jejum prolongado e hipoglicemia podem desencadear crises até quem não tem epilepsia. Então, é importante conversar com o seu paciente, porque, como eu já disse no começo do programa, epilepsia não é uma doença, é um conjunto de doenças. O que faz mal para um pode até não interferir tanto para outro. Então, você precisa conhecer, conversar com o seu médico, saber qual é a causa da sua epilepsia, para saber o que não pode de jeito nenhum e o que pode você fazer. Até porque também é importante na vida de uma pessoa você ter a sua qualidade de vida, a sua vida social, né? Então, não poder comer nada, não poder fazer nada, que vida que a pessoa vai ter? A gente luta justamente para que a pessoa tenha uma qualidade de vida adequada, principalmente crianças. Então, para saber, né, o que pode, o que não pode, o que deve usar, é importante conversar com o médico assistente. Doutora Moema, a senhora e a doutora Dulce tinham falado um pouquinho sobre o tratamento, né, da epilepsia. E quais seriam os serviços de saúde que oferecem esse tipo de tratamento? Isso, a atenção básica brasileira, os serviços, desde a atenção básica do PSF até os hospitais terciários, eles têm algumas medicações. As mais importantes, os remédios mais importantes para o tratamento, eles estão disponíveis. Em alguns casos, os mais simples, no próprio posto, e em casos mais vamos dizer assim, selecionados, a gente pode fazer uma solicitação para a farmácia do Estado. No caso aqui de Pernambuco, existe a farmácia do Estado de Pernambuco, no qual, mas existe no Brasil todo, que a gente pode fazer a solicitação desses remédios e o paciente consegue pegar. É, pode comprar também, né, na farmácia, mas o sistema público de saúde brasileiro, ele fornece a maioria dos remédios para tratamento das epilepsias. É, doutora Dulce, saíram novos estudos relacionados à epilepsia? Olha, em alguma área específica você quer saber? Na verdade, a gente tem uma sociedade internacional, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, que é um conjunto de especialistas de diversas áreas, médicos, biomédicos, neurofisiologistas, pesquisadores de todos os países, né, de todas as regiões do mundo, que trabalham, inclusive foram essas pessoas, essa sociedade, que define conceitos, consensos, orientações, o que é que funciona, o que é que não funciona, os tratamentos que surgem. Então, tudo isso é muito dirigido por essa sociedade formada por pessoas e por especialistas de todas as partes do mundo. E ela tem as publicações próprias, a gente sabe que sai, o tempo todo está saindo estudos em diversas áreas, desde estudos experimentais que desenvolvem modelos de epilepsia para que a gente entenda como é que se formam as redes epilépticas, como é que se formam, por que elas, algumas respondem aos tratamentos porque outras não respondem, para tentar entender, são os estudos experimentais. Estudos clínicos com novas medicações estão sempre surgindo, a gente tem algumas aí, tanto para as crises gerais como para algumas doenças específicas. Estudos de qualidade de vida, estudos de comorbidades, como a Emma falou, as comorbidades psiquiátricas. Então, a gente tem algumas revistas científicas especializadas só em epilepsia. Tem uma revista que é oficial da Liga, que o nome dela é Epilepsia, uma revista mensal. Então, existe gente trabalhando nesse momento, o tempo inteiro, 24 horas por dia no mundo, para melhorar a vida dessas pessoas, que são em torno de 50 milhões de pessoas no mundo. Estima-se, né? Pode ser que seja até subestimado isso. Então, o tempo todo está saindo estudo em relação a várias áreas desse tema. E em relação ao tratamento, foram encontrados, por exemplo, avanços ou novas pesquisas em relação ao tratamento que estão sendo desenvolvidas? Sim, tem muitas medicações novas que estão entrando, né? A gente vê o que aconteceu, por exemplo, com o canabidiol. O canabidiol, ele começou o uso compassivo sem um estudo clínico bem embasado, bem comprovado, mas esses estudos já aconteceram em alguns tipos de epilepsias específicas e agora estão se estendendo para outros tipos. Então, está em andamento, tá? E a gente está muito na era da genética. E na minha faixa, a gente falou em duas faixas etárias de maior prevalência de epilepsia. A faixa etária infantil, infância e adolescência, ela tem uma carga maior de prevalência porque ela tem uma quantidade maior das etiologias genéticas. Então, as epilepsias genéticas tendem a surgir mais precocemente, na infância e na adolescência. E como a gente está numa era de muita aceleração no conhecimento genético, tanto em diagnóstico quanto em compreensão dos mecanismos genéticos, também como em desenvolvimento de terapias. Então, algumas terapias-alvo, terapias genéticas, elas estão sendo estudadas para algumas doenças específicas. E aí, talvez, a gente vá ver muito mais resultados nesses quadros do que apenas o uso de medicações. Doutora Moema, a senhora tinha falado anteriormente sobre acidentes que podem acontecer, né, desencadeados por crises. Eu queria perguntar quais são alguns mitos em torno da doença. Quem tem epilepsia pode dirigir? Pode. Pela lei brasileira, isso vai depender da legislação de cada país, né? No Brasil, existem alguns pré-requisitos, mas o paciente tem que estar controlado das crises, então ele tem que ter pelo menos um ano sem ter crise. E a única categoria que é possibilitada, que é permitida, é a categoria B, certo? Então, pode moto? Não pode moto. Pode caminhão? Não pode caminhão. Pode trabalhar? Pode isso ser o seu trabalho? Por exemplo, dirigir um aplicativo, um táxi? Não pode. Mas para uso pessoal, desde que o paciente esteja controlado e desde que seja categoria B, ele pode, certo? Para isto, normalmente, a gente orienta não omitir essa informação ao DETRAN, certo? Então, existe um campo quando qualquer pessoa que vai tirar a carteira de motorista, ela tem que preencher um questionário e nesse questionário tem perguntando, você tem crises epiléticas, né? Você tem epilepsia? Você toma alguma medicação? Então, é interessante que a pessoa não omita a verdade, certo? Que ela fale a verdade que ela tem, né? A partir desse momento, o colega do DETRAN vai pedir um laudo, né? E a gente vai fazer esse laudo liberando ou não o paciente, né? Se ele tiver compensado, se isso for seguro para ele, né, ele vai ser liberado. A gente tem que lembrar que essa liberação, esse laudo, esse cuidado é importante para a segurança da pessoa, tá? Não é para ser cruel, para não deixar, não é para proteger a saúde daquele indivíduo e das outras pessoas também. Então, se libera no cuidado, né? Com cuidado, quando aquilo parece ser seguro, certo? E vocês, por acaso, conhecem outros mitos que os pacientes chegam nos consultórios sobre a epilepsia? Na introdução, a gente falou que algumas pessoas relacionam crises epiléticas, por exemplo, com manifestações espirituais ou mentais. Vocês têm exemplos para trazer de outros mitos? Eu já ouvi de tudo, infelizmente, né? Na verdade, muito antigamente, quando as pessoas não conheciam muito sobre ciência, sobre o cérebro, buscavam explicações no paranormal, né? Então, uma crise epilética, aquela situação que não havia controle, era tida ou como uma simulação, como uma psiquiatra, ou como uma do além, né? E depois se registrou que tem atividade elétrica normal, hipersíncrona. Então, conseguiu-se ver que aquilo ali não tem embasamento científico. Então, a ciência mudou muita coisa na vida da gente, né, ao longo dos anos. Eu ainda vejo, infelizmente, eu já atendi uma paciente uma vez, que ela, o esposo dela, quando ela tem crise, ele sai correndo, porque ele tem medo de pegar. Ele me falou isso, né, tem medo de ser transmissível. A epilepsia não é uma doença transmissível, né, nunca, não existe. A secreção bucal, né, entre aspas, a baba, se tocar na baba vai pegar, não vai pegar, né, ajuda a pessoa que está do seu lado, porque você não vai tocar nela para ajudar ninguém. Isso é um grande mito. Outra coisa também é que as pessoas que têm epilepsia não podem trabalhar. Elas podem trabalhar, né? Algumas atividades não vão ser tão seguras, mas muitas outras são possíveis, né? Ela pode ter uma vida ativa, né? Pessoas com epilepsia não podem ter filhos. Mentira também, né? O ideal é que se trate antes, que se faça um aconselhamento antes, que se acompanhe, que se faça uma reposição de vitaminas, que se troque remédio, às vezes. Mas essas mulheres, mulher que tem epilepsia, você pode engravidar sim, você pode ter parto normal sim, você pode amamentar sim. Então, são todos mitos que a gente vê, né? Às vezes vê paciente chorando, me disseram que eu não posso amamentar. Quem disse que você não pode amamentar? Você pode amamentar. Então, na rotina, a gente acaba vendo muita inverdade que é transmitida, e essa oportunidade que a gente tem é muito boa para a gente reforçar essas informações. Dói muito para a gente que vê e ouvir essas coisas, né? Eu fui demitido porque eu tive uma crise, né? Meu médico disse que eu não podia ter um parto normal porque eu tenho crise, né? Eu não posso casar, não, né? Você pode sim, né? O objetivo sempre é qualidade de vida, né? É proporcionar o melhor possível para aquela pessoa fique sem crises e de forma ideal, com a medicação que tenha pouco ou nenhum efeito colateral, e que ela possa brilhar, né? ter uma vida normal. É, doutora Dulce, doutora Maema falou, deu um exemplo da esposa, né? Quando tem crises, o marido foge. E para combater esses estigmas e poder prestar socorro a uma pessoa que está tendo crise convulsiva, qual a maneira correta de se portar quando alguém estiver em crise? O que a pessoa que estiver ao lado deve fazer para ajudar esse paciente? Certo. Isso é muito importante, né? A primeira coisa que a gente pede é que a pessoa... É difícil. A pessoa tente manter a calma para poder conseguir dar assistência. Você não vai fazer muita coisa a princípio. Você não tem muita coisa que você possa fazer. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se aproximar da pessoa. Como Moema falou, né? Não vai se contaminar. Não é uma coisa contaminada. Claro que em tempos de COVID e outras viroses respiratórias, você precisa ter cuidado com as secreções, mas por causa dessas outras doenças, não por causa da epilepsia. É se aproximar da pessoa e tentar proteger a cabeça da pessoa. Então, se a pessoa caiu, se está no chão, se tá, você vai tentar proteger a cabeça para que ele não bata em algum lugar. Tentar abrir a roupa da pessoa e afastar de algum objeto cortante ou que possa machucá-lo. Proteger a cabeça e, se possível, colocar a pessoa de lado, porque realmente, durante uma crise, uma convulsão generalizada, há um aumento na produção, né, na celorreia, a pessoa não está não tá respirando e aspirando e engolindo bem, então ela junta aquela secreção na boca, e para que aquela pessoa aspire aquela secreção, e que ela aspirando, ela possa realmente ter uma broncoaspiração e sufocar. Então, você coloca a pessoa de lado, para que ela... essa secreção saia sem o risco de aspiração, protege a cabeça da pessoa e espera passar. Não bota nada na boca, não bota o dedo na boca, a pessoa não vai engolir a própria língua, a pessoa vai machucar, mas, infelizmente, você não vai conseguir evitar que ela machuque a língua, mas você pode ficar sem um dedo, você pode ficar com trauma grave, então não faça isso. Apenas fique com a pessoa, espere a crise passar. A maioria das crises dura menos de 5 minutos. Se estiver mais de 5 minutos sem a pessoa parar de ter os movimentos, vale a pena acionar um serviço de urgência para transportar, porque há um risco dela entrar numa crise prolongada, não espontânea, e precisar de assistência médica. Caso a pessoa passe, você vai ficar com a pessoa até que a pessoa consiga recobrar a consciência, até que você perceba que ela realmente voltou, né? Porque pode ser que ela não tenha voltado e entre de novo em outra crise e continue. Então, você vai ficar com a pessoa até que você perceba que a pessoa realmente despertou e acordou. Ela pode até ficar um pouco desorientada ainda alguns minutos, mas você percebe que ela está acordada. É basicamente isso que você precisa fazer. Por isso precisa ter calma. Doutora Moema, qual é o papel da família no cuidado de pacientes com epilepsia? A doutora Dulce já falou como é que a gente pode ajudar, mas qual seria a importância de ter a família apoiando o paciente que tem epilepsia? A família vai ser importante em todas as faixas etárias, né? Desde ajudar no momento de uma crise, desde a estimular um adolescente que está estudando, né? Desde a tentar proporcionar uma qualidade de vida o mais adequada possível, a ter tranquilidade também. A gente faz um trabalho importante, muitas vezes, com pais e mães de adolescentes, né, que às vezes tentam, ou de idosos também, os filhos, que tentam prender aquele idoso dentro de casa, teve uma crise, não pode mais sair de casa, não pode mais fazer nada, o adolescente também tem que ficar preso, só pode sair comigo, só pode... E a gente faz, às vezes, trabalho de pedir, vamos estimular, vamos convidar algum amigo para sair junto desse seu filho, vamos, no caso dos pais idosos que têm epilepsia, vamos estar junto, né? Mas não isolar, não cercear de liberdade, né? Tentar estimular, né? E, ao mesmo tempo, proteger. Então, acho que seria, em duas palavras, estimular e proteger. Doutora Dulce, trocando os papéis agora de novo. A epilepsia, ela pode piorar com a idade do paciente? O paciente, à medida que for ficando mais velho, pode piorar da manifestação da doença? Tudo depende muito da causa, né? A evolução, a resposta ao tratamento, tudo depende muito da causa. Então, vamos falar numa faixa etária pediátrica. Existem dois tipos de evoluções, basicamente. Moema já falou nas idades dependentes. Tem epilepsia que são autolimitadas. Então, depois de uma determinada idade, para de ter crise. Mas tem outras que realmente você tem uma piora das crises. Você pode ter, uma lesão cerebral. Algumas lesões cerebrais são muito epileptogênicas. Principalmente algumas lesões de desenvolvimento do córtex cerebral. Então, em algum momento, a criança começa a apresentar umas crises focais, às vezes consegue controlar e depois de um certo tempo não controla mais, 72, 33 medicações, 34. Vai para uma avaliação pré-cirúrgica porque ela só vai piorando. Existem as encefalopatias epiléticas, que é quando a criança desenvolve uma epilepsia que é tão ruim, tão grave, que interfere no seu desenvolvimento neurológico, no seu desenvolvimento cognitivo. Isso pode piorar, ter períodos de piora. E ao longo da vida da pessoa, a pessoa ter esses períodos de mais crises, de piora e períodos mais tranquilos. Então, a evolução é muito variável, depende muito da causa da epilepsia. A gente está caminhando para o final do programa. E antes de a gente se encerrar, primeiro eu queria saber se é disponibilizado assistência psicológica para pessoas que passaram por crises convulsivas. A gente tem uma demanda maior do que a oferta, né? A gente tem poucos profissionais para a necessidade que a gente tem, né? Seja de psicologia quanto psiquiatria, né? Tem muitos pacientes que a gente vê uma dificuldade na prática, uma dificuldade muito grande de acesso, né? Existe, sim, existe, mas não é suficiente para o número de pessoas que necessitam desse acompanhamento. Agora eu vou passar para cada um de vocês a palavra para que vocês façam a fala final. Eu vou começar primeiro com a doutora Dulce, para que ela faça as palavras finais dela, e depois eu passo para a Moema. Eu queria agradecer pelo convite, pela valorização do tema. A epilepsia é uma doença, como vocês falaram, muito estigmatizante, muito estigmatizada. As pessoas, elas se envergonham, passam por situações constrangedoras, porque ter uma crise no ambiente de trabalho ou na escola, como os adolescentes têm, é uma coisa constrangedora. E é importante desmistificar, né? Ela é uma condição crônica, como muitas outras condições. Quantas pessoas passam a vida convivendo com diabetes, convivendo com hipertensão, convivendo com problemas reumatológicos e conseguem ter uma vida com qualidade. Então, hoje, a gente costuma, a tendência agora é nem chamar paciente epilético ou paciente, mas pessoas convivendo com epilepsia, porque é uma condição que pode, sim, permitir que você tenha a sua vida, desenvolva seu trabalho, desenvolva relacionamentos. Agora, precisa haver informação, conscientização, educação, não só para a pessoa e sua família, mas para a sociedade, para que todo mundo entenda exatamente o que é a epilepsia, como foi o que a gente tentou fazer aqui, que entenda o que é, que entenda que não é uma coisa contagiosa, que muitas vezes é uma coisa transitória na vida da pessoa, não vai ser para sempre, e que se for para sempre, existe tratamento, existe opções, e que a pessoa possa ser inserida e ser atendida em suas necessidades como qualquer outra pessoa portadora, não portadora de nenhuma condição, tá? Eu acho que esse é o objetivo de conversas como essa, é de realmente esclarecer, desmistificar e fazer com que a pessoa que convive com a epilepsia sinta-se valorizada, conhecida e apoiada, vista, né? Ela seja olhada, respeitada e apoiada. Eu acho que esse foi o nosso objetivo. Espero ter contribuído, espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo. E agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Dulce. Com certeza, eu acredito que a gente conseguiu fazer uma discussão bem geral com o tempo que a gente teve. E a gente conseguiu conter alguns mitos em torno dessa doença. Eu vou passar agora a palavra para a médica neurologista, a doutora Moema Peizinho. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. É sempre uma grande honra, como a doutora Dulce falou, falar sobre esse tema. É uma doença rara, né? Não é uma condição rara, vou corrigir, não é uma condição rara, muitas pessoas têm, né? Então, 50, 60 milhões de pessoas no mundo, 1% da população, né, se estima. E mesmo não sendo rara, ainda há muito desconhecimento sobre o assunto, né? Então, todo dia a gente escuta alguma coisa, né? Alguma informação. Então, quando a gente fala a informação verídica, a informação científica, a gente consegue acolher, né? E estimular tanto as pessoas que têm crises epiléticas, né? Que a gente, como a doutora Dulce falou, a gente não fala epiléticos, a gente fala pessoas que têm crises, né? Tratar essas pessoas e informar que a maioria delas vai ter uma vida completamente normal e nas outras vai ter uma possibilidade de terapêutica, né? Então, não desistam, né, aos familiares também de conseguir ajudar de forma adequada. E quanto mais as pessoas que nunca tiveram ninguém da família ou não tem crise, mais que viram alguma pessoa na rua tendo uma crise, né? Então, quanto mais a gente espalhar a informação, mais a gente vai conscientizar e permitir que aqueles erros do passado, né, aquelas ideias mal interpretadas do passado, sejam substituídas por informações adequadas. Muito obrigada, doutora Moema. Eu agradeço novamente sua participação, a sua e a doutora Dulce também. Eu agradeço também a participação do estudante de medicina da UFPE, um membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Paulo Felipe, que fez as perguntas aqui junto comigo. Paulo, muito obrigada por ter participado mais uma vez aqui. Obrigado, Isabel, sempre um prazer, foi ótimo. Obrigado, doutora Dulce, obrigado, doutora Moema. Acho que foi uma conversa muito produtiva e fico feliz de ter participado e ajudado. Então, é isso, Saúde é o Tema encerra por aqui. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, Isabel Baé, João Pedro Rodrigues e os estudantes de medicina da UFPE, Mariana de Almeida Cruz e Paulo Felipe Bezerra, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Tauan Batista, também de jornalismo. Coordenação de transmissão e streaming ficou por conta de Igor Cabral, edição de podcast João Pedro Rodrigues. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.